Léo Costa. Sabe quando a gente sai cantando na rua sozinho, dando bom dia até pra passarinho? Eu tô assim só por causa de você. O que sua boca tem que já me viciou? Eu já salvei o seu contato com nome de amor. E a gente nem tá namorando, eu já tô louco pra dizer te amo. O seu beijo é surreal, quando arrepia até é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu largo tudo, eu caso todo dia. O seu beijo é surreal, quando arrepia até é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu topo tudo, eu caso todo dia. Na tristeza ou na alegria. Sucesso de Bruno Rosa. Portal do La Rocha. O que sua boca tem que já me viciou? Eu já salvei o seu contato com nome de amor. E a gente nem tá namorando, eu já tô louco pra dizer que amo. O seu beijo é surreal, quando arrepia a pele é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu topo tudo, eu caso todo dia. O seu beijo é surreal, quando arrepia a pele é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu topo tudo, eu caso todo dia. Pra sempre com você, e ainda é pouco pra te amar. Quando arrepia a pele é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu topo tudo, eu caso todo dia. O seu beijo é surreal, quando arrepia a pele é fatal. Você sorrindo é covardia, com você eu topo tudo, eu caso todo dia. Na tristeza ou na alegria.